aí, amigo, como vai você? Estou aqui contigo, você também me vê. Às vezes sou seu clone e você é o meu. Não temos o mesmo nome, mas nossa vida se perdeu em encontros e desencontros do mesmo sopro que atravessa eu e você. Se estou contigo é porque estás comigo e nós não podemos nos perder. Vai você, estou aqui contigo, você também me vê. Às vezes sou seu clone e você é o meu. Não temos o mesmo nome, mas nossa vida se perdeu em encontros e desencontros do mesmo sopro que atravessa eu e você. Se estou contigo é porque estás comigo e nós não podemos nos perder. Nos perder. Atravessa eu e você. Se estou contigo é porque estás comigo e nós não podemos nos perder nesses encontros e desencontros no mesmo sopro que atravessa eu e você. Estou contigo é porque estás comigo.